171, autorizado a linha de colapso no zero, vento 130 graus, 08. Autorizado a linha de colapso 103171. Salvador, parceiro 2221, com o PLB 57-5410, altera Goiânia para o CAC. Parceiro 2221, taxa autorizada até o ponto de espera via parte 371 e taxa Índia. Ponto de espera, chume pronto, QNH-1-0-9. Centro 3171, decolar 221, chama o controle Salvador 1, 20218. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, está 3171. 21, chama para o Cé, 1110. Cé 2221, autorizado a linha e mantém pista no 0. Mantém 1-0-2-2-2-2. Pega o cruzado da saúde. Cruzado valida, é cruzando seu tom. Valeu, muito obrigado. Chalanha 225, deixa para 2000 pés, cancelada a extinção de altitude em cima. Cruzado alerta C, como estabilizado. Precisa direta para 2000, cancelada a extinção de altitude em cima. 1-0-9, confirma? Afirmo, mantenho. 1-0-9. 1-0-9, já deixa a 2-0. Passarei 2221, decolagem autorizada para o pistola 0, vento 130 graus 08. Sente autorizado 2221. decolador 24, chama contra aqui Salvador, 120-28. 1208, 2221. Controle Salvador, passarei 2221. Passarei 2221, contato radar decolagem e mantendo o volume 60-28. 160 e a Momo 221. Salvador, parceiro 2221, está livre da restrição dos 3000? Fala, Luiz, deixa a altitude na saída Monzo, mantendo o voo 160 na saída Monzo. Se for possível, para ele WhatsApp. Certo, mantenha a saída Monzo, aguarde. Grato. Platinal, chame o teu número 8 acima 9. Roda por 8, 9, 5, 10, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Centro 171, chama a 3, CIF na frequência, 95, próxima 1, no termo 1, 2, 3, 1, 8. 2, 3, 2, 3, despacho na escuta do Delta Hotel? Não. 1, 20-93, desse martelo 2007, obrigado, Alessio, que foi um como estabilizado. Ajustei o quilômetro no 0 e no 9. Informe estabilizado. Passarei 2221, por gentileza, será a possibilidade de coordenar a proa de barreira? Passarei 2221. Obrigado. Apresento vai abrir a barreira, passarei 2221. Eu sei que foi barreira, 2221, grato. 51-26, aguarde cópia, informação é, confere. Solicitado. 360 autorizado para Serra Brava, Charlie Fox, Trout, Chopoza, Nível 1, saída Arborona, transição Elefa, primeira curva direita, pistola 0. Transponde 5171, controle Salvador, 20218. Mais 125 essa notificação. E eu vou mais do 1, desse até 050. Aí o estacionamento 9019. Santos 3153, autorizado para Galeão, nível 390, via turno 44, segue conforme rota. Saída São João, transição do alto, primeira curva à direita, pista 90. Transponde 5173, controle Sabadão, 20.8. Somente a saída e a transição? O mundo próximo. A transição do áudio correta, 3153, chama o próximo, então 5. 995, deixa para 2.000 pés, viu chegada da média. Cruzado ele é 3, estamos estabilizados. Viu chegada da média 1019. Nosso 3, Salão 50, Active via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para o 8, eu vou na Alfa. Salão Azul, 526, Fazac, Fazendo Serra Brava, Romeu Papal, Economia 03, 7, PLB 77. Então, no 2000, táxi autorizado para ponto de espera, gerente via Índio, ponto de espera, chamo pronto, QNH 1019. Táxi autorizado via Índio, ponto de espera, chamo pronto, 1019, ajuste, 5126. Azul 5126, autorizado ali ainda, colapso no 0, vento no 4, 0 graus, no 0 9. Pushback autorizado, chama o taxi. Pode estar com a Brasil 5126, decolada 55, chame o controle de Salvador 120.8. Passei Salvador 120.8, Azul 5126. Azul 5126, contato radar na colagem, mantendo 360 via saída, Arbor. 360 via, Arbor 9, 5126. Via chegada por mais de 1, desce uma 0050. Ajuste a última da missão Salvador 019. 050? Espaço, Federal 9972. Aliás, se é isso aí, 1003, 9105. Nós vamos no 5, complexo final, chame Torre 1, 118, chame 1025, avistar, autorizado, pista 10, vento 130 graus, 109. 130, pista 10, tá 9, 125. 53 com 156 a bordo, 3 horas e 45, Campinas ao certo. Espera, via Pachona Índia, ponto de espera chama pronto, QNH 1019. Pachona Índia, juntando 019, está passando Tá 3153, autorizado a alinhar e manter pistola zero. Obrigado, 9976. Salvador, Rio Salvador, bom dia, mais um 712, estabilizado ele é esta 1 já. Federal 9972, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 099. Pouso autorizado 990, 9972. Nós 972, solo 09, livre à direita, via Tilo 43, atenta ao sinalizador. Tilo 43, atenta ao sinalizador. Azul 4-0-9. Action M2 de novo no cockpit. Ocean M2 de novo, não autorizado para Sierra Bravo Golf Lima via rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída São João, no transição Dota, no primeiro curva à direita, pista 90. Transponder 5-2 no meio, controle Salvador, no deserto, pista 8. E outro exército, 360, a transição é Dota, deixa eu ir pronto, pista 9, linha 2 de novo. Azul 4069, cópia. Prossiga, pronto, cópia. Azul 4069, autorizado para ser abraço pelo papai, via rota do plano de voo, nível de voo 340. Saída São João, transição Motiva, primeira curva direita, pista no zero. Transponder 5214, controle Salvador, no zero, pista 8. São João, na Serra Alto, novembro, Vitor Oscar 1, e a transição é Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alto. Gente, foi utilizado apenas no 340, conformado o plano, São João é a saída, é transição Motiva, saída da curva à direita para a decolagem, decolagem da pista 101214, transporte, e o controle opera em 1208, azul 4069. Confirmando a saída São João com o Vitor, Sierra Alfa 90 e Vitor Oscar 1, e o transponder é 5214. São João, Sierra Alfa 90 e Vitor Oscar 1, e transponder 5214, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, chamo pronto, portão 3. Para pronto, para o curso de arranco, portão 3, 4069. Oceano M2 25, tô aí. 360360, Brasília. 360 para Brasília, autorizado via Pesluna 7, saída Arbor 1 na transmissão elétrica, primeira curva direita, pista no zero. Transponde 5213, controle Salvador 120, decimal 8. 360 autorizado, Arbor 1, elétrica, Pesluna 7, com curva direita, decolador 120. 5213, 1308, obrigado. O 6225 prefere, eu tenho autorizado 380, paguei errado 36, prefere 38 ou 36, posso coordenar o 36? Pode ser 38. Gente, autorizado então nível 380, chama 6225. Obrigado, tchau. Com o pé de sinal de procedimento, ele é 6-6, agora 3 radio na frequência 118.95. Avistado, com autorizado, pistola 0, vento no 20 graus, 149. Ajuda 75.